Quanto mais tempo quer o tempo pra me fazer sorrir, sem me recordar das rosas levando você de mim. Tem que apertar o terço e rezar, aceitar que a lei da vida é a vontade de Deus. Mesmo quando não há justiça, a mesma guerra que oprime tem a paz como desculpa. Exitudo a ponto 30, a bala perdida na nuca. O molecão veio o ódio, me apresentou pra mágoa. A tristeza após te ver deitada numa mesa gelada. Ninguém me compreendeu quando joguei o terço no chão. Com 5 anos, quem aguenta observar a mãe no caixão? Deixar de ser criança depois da sua partida. Quando eu disse mãe te amo e beijei seu corpo sem vida, vi que nada tem sentido, tampouco fundamento. A justiça que se omite tem como desculpa o tempo. Aos 25 eu sinto um corte na memória e conforto. Às vezes quando sonho com a senhora num vestido, sorrindo me pede um beijo no rosto. Não deitada em silêncio, as flores em volta do seu corpo. Eu dou meu sangue, minha vida, quem possa nos conceder um tempo que dure um segundo pra tá junto de você. Mamãe acorda, me desculpa, me conta como é que foi. Deus me mata, leve eu junto, só não separe nós dois. Dando vida ao vingador que caminha, com a certeza que no cortejo da minha rainha as rosas perderam a beleza. Me desculpa pela flor por chorar na despedida. Quando eu disse mãe te amo, beijei seu corpo sem vida. O adeus à minha rainha, perderam a beleza. O adeus à minha rainha, cortejo da minha rainha. O adeus à minha rainha, o adeus à minha rainha. Me diz quem consegue olhar Deus num ato de terror, sem poder não tá lá pra te proteger da dor, ter que passar despercebido. Fingir que tô firme, pode saber que gritou por seu filho na agonia da morte. A revolta que retalha sem pudor meu coração, guia o ato de vingança, os passos de um homem bom. Que precoce vem aflora a arte de outro Deus da guerra. Homenagem posta uma senhora, tatuado o nome dela. Se a razão for tempestivo, Marcos zero do emotivo, sou hospedeiro da infância. Uma criança sem sorriso, quando olho sua foto e lembro o que fez pela gente. Aí me acalmo, retorno ao refúgio da mente, onde a lágrima de luz junto à tinta da caneta. Eu volto no tempo e te salvo, tipo no efeito borboleta. Se a vida fosse um fato que imitasse a ficção, com certeza era o Carlos que tava nesse caixão. Se não é comédia, é drama, e a plateia pede bis, mas nem todo bom romance acaba num final feliz. Cinema mudo é arte, clássico a todo instante. Mesmo o homem que teme a morte é que mata seu semelhante. As perguntas que me faço, silencio um ancião. Se pago teu sangue com sangue, eu me ajoelho e dou perdão a quem me trouxe a solidão. Que emerge de um mar de tristeza com seu corpo sem vida, em volta as flores sem beleza. Me desculpa pela flor por chorar na despedida. Quando eu disse mãe te amo, beijei seu corpo sem vida. O adeus à minha rainha, uma beleza. O adeus à minha rainha, cortejo da minha rainha. O adeus à minha rainha, o adeus à minha rainha. E nos conselhos de alguém que diz pra eu nunca te esquecer, me larga, deixa eu partir sem minha mãe, não posso viver. Pois 20 anos se fez a indignação, não partiu na multidão. Me sinto só e quase tudo é tão vazio. A cada passo do cortejo aumenta o corte, não tem cura. Meu castelo cai por terra ao te descer na sepultura. Pra que terço? Discurso fala de vida após morte. Apaga a vela e joga a rosa, vai, que o moleque é forte. Derrota a mágoa é a meta, não vou tornar seu filho um covarde que usou sua morte pra se tornar um assassino. De tudo que se ouviu, você minha abolição. Não vai ter Glock, tiro de rota, você é a contradição do moleque promissor. Espaço cênico do horror, não vou dar motivo pra ser tema, pra tá na estrada da dor. De mim terás orgulho, mãe, mesmo estando distante. Vou aprender a sorrir, dar perdão pro semelhante. Talvez ser pai bom homem, o autêntico malevo no inferno. Fala um pouco do amor que aprendi a ter, pois se ter paz for um sonho, vou torná-la uma ciência. Evoluir após a morte, nós dois como recompensa. Acreditar que a separação é coisa temporária, logo mais mamãe vou tá aí do lado da senhora. Por enquanto é o que ameniza um pouco a dor da sua partida. Quando eu disse mãe te amo, beijei seu corpo sem vida. Me desculpa pela flor, por chorar na despedida. Quando eu disse mãe te amo, beijei seu corpo sem vida. O adeus a minha rainha, uma beleza. O adeus a minha rainha, da minha. O adeus a minha rainha, o adeus a minha rainha.